Na real, a coisa começou mesmo na quarta noite, né? Quando o Sérgio foi a primeira pessoa que chegou aí. Foi. Enfim, ele foi tentar entrar, rolou aquela toda história dele, foi agredido e tal. E aí, pelas redes sociais, acho que uma galera começou a se mobilizar e começou a chegar um monte de gente aí. Eu cheguei, na realidade, no outro dia de manhã, ficou uma galera aí pela noite, só que poucas pessoas dormiram. Foram 5 pessoas, né? Que passaram tipo a noite mesmo. 6 pessoas que passaram a noite. E aí no outro dia de manhã começou a chegar mais gente. Tinha um pessoal da imprensa fora, enfim, foi uma cobertura, tinha promotor, toda aquela coisa. Mas aí um pessoal foi entrando mesmo. Tinha aquela movimentação pela frente ali. E aí a gente foi entrando pela lateral, por essa fachada, que na época a abertura só era na janela. E aí o pessoal foi entrando e foi ficando, estabelecendo. No começo foi meio que pra resistir mesmo, contra a demolição. O principal medo inicial era isso, era a demolição, que acaba sendo uma coisa irreversível, né? E o pessoal se mobilizou inicialmente por isso, pela preocupação em relação à demolição desse patrimônio, né, da cidade. E aí acho que a partir disso começou a acontecer a coisa, né? O pessoal foi ficando vários dias e chegando doação, e a gente tinha muita conversa, né? Muita gente diferente, com vários tipos de pensamento diferente. E foi começando esse diálogo sempre, que sempre houve, com muitas ideias, diversas, né, na real. E, enfim, a parte física mesmo da coisa começou a se estruturar a partir de que as pessoas vinham e permaneciam no espaço e ficavam cada vez mais e discutiam mais, e vinham outras pessoas falar com o pessoal do jurídico, vinha sempre com repasse jurídico, sempre com discussões de várias coisas. E aí começou a criar uma dinâmica mesmo no acampamento de momentos de discussão, que foi depois foi começando a chamar de assembleia, foi, enfim, a estrutura da coisa começou a tomar um corpo. E acho que a partir de um tempo, não sei dizer bem quando, que o pessoal, a gente começava a ver que tinha um pessoal que realmente estava engajado na coisa, que meio que se jogou mesmo com o corpo, com a alma, com tudo pra dentro, e meio que se apoderou mesmo, né? Se apropriou desse espaço. E aí a gente começou a construir muita coisa aí dentro, coisas físicas, não físicas, relações e várias coisas que a gente construiu mesmo, que foi, porra, foi uma vivência massa, né? Pelo menos nesse tempo dentro do espaço. Meu irmão, velho, eu cheguei aqui com uns amigos meus. Eu tava no antigo, nem tava sabendo daqui porque eu tô sem internet. Aí, quando eu cheguei era de madrugada já, tá ligado? Não tinha muita gente não, mas acho que tava rolando uma festa, alguma coisa assim. Aí veio eu e um amigo meu, a gente foi resolver ir pra casa de madrugada, porque não tinha barraca pra gente dormir. Quando a gente foi pro lado dos trilhos, o segurança lá apontou a arma pra gente, não sei o quê, mandou a gente voltar, disse que a gente não tava com a galera da ocupação, aí a gente voltou. Aí eu fiquei até o dia da desocupação. E, véi, quando eu cheguei aqui, eu também não conhecia ninguém, né? Mas depois que a galera me explicou a ideologia da ocupação, tá ligado? Eu resolvi ficar, porque eu ia embora. E, sei lá, tem tanta coisa, véi. É porque faz tempo já tá aqui há quanto tempo? Um mês, né? Que tem que voltar, assim, pra lembrar de tudo que aconteceu. Meu irmão, a princípio, eu conheci o Estelita de alguns anos que passaram, e quando eu soube que estavam destruindo os galpões, eu estava doente em casa e fiquei com muita vontade de vir. E por umas coisas que vinham acontecendo, o lance da ocupação, para mim, sempre teve um simbolismo diferente, tá ligado? Porque eu acho que a galera pensa muito em outras coisas. O meu lance é moradia mesmo, porque eu não tenho onde morar e a situação é complicada. E a minha primeira impressão foi de que não ia muito longe por conta de uma galera, que eu tive uns atritos no começo e por troca de ideais bem diferentes. E com o passar do tempo, cada dia eu fui me surpreendendo mais, tive bastante, como é que eu posso dizer, bastante conflito pessoal em relação a opiniões que foram sendo quebradas aí dentro. O meu primeiro momento no acamp foi no show que teve Carinambu, primeiro momento do Zona Rural aqui no Ocup. E aí eu tava em casa, na sexta-feira eu tinha descoberto que tava rolando esse movimento aqui, que eu não sabia. Conhecia já a página do DU, mas não conhecia o Ocup Estelita, no caso. É, não tenho televisão em casa, por isso talvez fosse um empecilho de não saber da situação que tivesse ocorrendo. Aí tava fora do Face também, passei um tempo fora do Face. Quando eu voltei, na sexta-feira, retornei pra dar uma atualizada, eu vi uma galera com eu Estelita. Eu não tava entendendo bem o que era. Aí comecei a pesquisar no Google, aí comecei a entender o que era o movimento, achei do caralho. E aí depois vi que ia ver o show de Carinambu aqui. Ia ver um grande encontro cultural, na verdade. Não especificamente vim pelo show de Carinambu, mas pra conhecer o movimento, pra entender o que era, de quem se tratava, pessoas estavam envolvidas. O objetivo eu já tinha entendido, que era a questão de impedir a construção dos 12 prédios. E quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebido. Tão recebido que me candidatei a fazer a parte do... Como é que ela tem hoje em dia, se fala muito disso, de você ser solidário, voluntário. Me voluntariei pra ajudar na cozinha. Aí eu falei com você de repente, disse: ei, cara, como é que eu posso me voluntariar? Ele disse: oxe, chega aqui na segunda, tem um monte de coisa pra fazer. Aí não pude vir na segunda, vim na terça. Desde o dia, fim do domingo, voltei terça, e desde terça eu fiquei. Até hoje. A princípio, eu cheguei na onda da rapaziada aí, tava rolando uns negócios lá, eu... Vamos lá, a gente tudo drogado e pá, a gente foi lá. Vi, cheguei, gostei, primeiro dia que eu cheguei eu disse: porra, vou ficar aqui, velho. No outro dia eu já cheguei, já que coisa, já arrumei a barraca, já fiquei fascinada. E adotei a luta de vocês, né, velho, a luta cheia de pão, bagulho. E tô lá até agora, velho. A princípio, eu conheci os meus. Uma música, vou pedir um brega, pode ser um brega? Você quiser. Pronto, sabe o que é que eu quero escutar? Se eu tiver no momento ouvindo a rádio, eu quero escutar Musa do Calypso. É, que loucura é essa dizer que vai me deixar? Essa de dizer que vai me deixar. Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar. É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar, que olhando o horizonte começa a chorar. Meu coração faz dividir, não deixe o inverno devastar nosso. pode ser assim. Eu tenho tantos planos pra gente dividir. Sei que você pode, só basta você querer. Vem cá me beija, meu amor.